5h43, temperatura de 32 graus aqui na fronteira. Muito boa tarde a você que está na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago a você as informações desta terça-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, começando pelo trânsito. Trânsito. Na ponte internacional da amizade entre Brasil e Paraguai, depois de alguns dias de intenso movimento, agora o fluxo é extremamente tranquilo. Pouquíssimos carros cruzam a região de fronteira, movimento que deve continuar assim até amanhã. Lembrando que nesta quarta o comércio de Cidade del Este estará fechado. Na região da ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, também há pouco movimento de veículos neste instante. Na BR-277, sentido leste, de acordo com a concessionária que administra o trecho, o movimento é considerado normal, com fluxo maior de veículos até Cascavel. Nas principais ruas e avenidas aqui da cidade, o movimento é tranquilo. Muita gente já parou de circular e está em casa preparando aí a ceia de Natal. Lembrando que o comércio da Avenida Brasil está praticamente todo fechado. Poucas lojas ainda registram a presença de consumidores. O movimento maior é próximo aos supermercados. Boletim de trânsito nas ondas da CBN Foz. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. O dia foi de intenso movimento no comércio de Foz do Iguaçu, seja na Vila Portes, no Cataratas JL Shopping ou na Avenida Brasil. O que se viu foi uma multidão de consumidores fazendo as compras de última hora. E a previsão é de aumento nas vendas este ano. E foi o que disse agora à tarde em entrevista ao repórter Maurício Freire, o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas de Foz do Iguaçu, Kamal Osman. A Avenida Brasil e o centro de Foz do Iguaçu está um sucesso de vendas. Além do esperado para alguns empresários e alguns reclamando, mas isso é natural. Mas a cidade como um todo, estive visitando a região da Vila Portes, o movimento está esplêndido, a Vila A, na Silvio Sazelli, também o movimento estava muito bom. E também fizemos uma visita ao setor da República Argentina, para termos uma ideia, uma noção, conversando com alguns empresários, eles demonstraram bastante ânimo e estão muito felizes. E conversando com alguns funcionários, realmente isso comprova a felicidade dos empresários, né? Porque também eles, como são comissionados, a comissão é maior. Então, geralmente tem uma premiação extra. Então, por esse contato, nós podemos deduzir que haverá um crescimento, se Deus quiser, de 8% a 10% a 12% na cidade de Foz do Iguaçu. O sindicato atribui o aumento das vendas ao grande número de eventos que Foz do Iguaçu recebeu em 2013, o que teria aumentado o poder de compra dos trabalhadores. Para 2014, a previsão também é otimista, de acordo com Kamal Osman. A expectativa é de que a cidade receba mais turistas por conta da Copa do Mundo, mas o representante do sindicato critica a falta de interesse dos guias de turismo em levar os visitantes para conhecer a região central da cidade e pede mudanças para o próximo ano. Que nós devemos fazer com que os guias de Foz do Iguaçu mostrem a cidade de Foz do Iguaçu. Deixem o turista passear nas avenidas de Foz do Iguaçu. Nós temos uma diversificação enorme de itens na Avenida Brasil, no shopping, na Almirante Barroso, na JK, em todo o centro, nas travessas. Nós temos aqui no centro mais de 7 mil empresas de diversos ramos. Então o turista precisa conhecer as lojas que vendem um souvenir, as lojas que vendem mercadorias destinadas ao turismo. Para nós, por exemplo, a gente sente prazer de receber esse turista e estamos preparados. Temos empresários dando curso de inglês aos seus funcionários para que recebam bem o turista. Nós aqui na loja estamos dando curso de árabe, de inglês para os nossos funcionários, para que eles recebam e tratem bem os clientes. Então, o mais importante em 2014, nós esperamos de que o trade turístico de Foz do Iguaçu, que trabalha com turismo, não esqueçam de vender Foz do Iguaçu como uma atração turística. Não só os hotéis, eles têm que conhecer a cidade. Lembrando que comércio não abre nesta quarta-feira, dia 25, e no dia 26 a maior parte dos lojistas deve abrir apenas após o meio-dia. Já os supermercados devem funcionar hoje até às 6 horas da tarde, daqui a pouquinho, portanto. Alguns ficam abertos até às 8 horas. E também ficaram com as portas fechadas neste dia 25. Jornal da CBN, segunda edição. 5 horas e 49 minutos e Foz do Iguaçu está ganhando novas lixeiras públicas. É o que nos conta a repórter Marjorie Colombari. Começaram a ser instaladas na quinta-feira novas lixeiras no município de Foz do Iguaçu. A instalação faz parte do edital proposto pela empresa Vital, que é encarregada pela limpeza pública e coleta de lixo do município. A princípio eram para serem instaladas 4 mil lixeiras no mês de abril do próximo ano. No entanto, devido ao fluxo de pessoas na cidade, o número de reclamações sobre a falta de lixeiras públicas tem aumentado. Durante esta primeira fase, que segue até o final deste ano, serão instaladas 500 lixeiras. As avenidas que receberam benefício nesta primeira fase foram a Avenida Brasil, Avenida Juscelino Kubitschek, Avenida das Cataratas e Rua Almirante Barroso. A instalação das demais lixeiras deve acontecer no decorrer do próximo ano, em locais de grande fluxo de pessoas. No mês de fevereiro do próximo ano, o município contará também com caçambas e contenedores. A instalação fixa das caçambas será na Avenida Brasil, pois devido ao comércio, a geração de lixo e descarte impróprio é muito grande. A medida visa melhorar a situação do morador e do turista. Mas para que isso aconteça, é preciso que moradores de Foz do Iguaçu contribuam e deem exemplos a quem vem de fora para visitar a cidade. Escolas e hospitais do município também serão beneficiadas. A proposta é que até o final do mês de janeiro de 2014, as escolas e os hospitais da cidade recebam contenedores de lixo. A empresa Vital também será responsável pela manutenção das novas instalações pela cidade. Marjorie Colombari para a CBN Foz. Agora faltando 10 minutos para as 6 horas da tarde, e infelizmente nesta época do ano se registra um aumento no número de atendimentos das unidades de saúde, muito por conta dos acidentes de trânsito. Em entrevista hoje pela manhã, o programa CBN Foz, a secretária de saúde, Letícia Canete de Lima, disse que o sistema público está preparado para um possível aumento no número de casos de urgência e emergência. A nossa rede de urgência e emergência, ela já está estruturada, né? Conta agora aí com serviços de laboratório, né, onde funciona 24 horas, vai estar à disposição dos médicos e dos todos os pacientes aí que necessitarem desse tipo de atendimento. E também nós vamos ter uma alta rotatividade aí de leitos devido à grande rapidez, né, que nós vamos ter na disponibilização desses exames agora para os profissionais. A secretária também disse que o laboratório está devidamente equipado para a realização dos exames que forem necessários. Todos os exames que são necessários aí para atendimento da rede de urgência e emergência, né? O laboratório tem estrutura, tanto sanguíneo quanto de microbiologia, vão estar à disposição, tanto no pronto atendimento no Morumbi, quanto na UPA 24 horas. E fez ainda uma previsão para a saúde de Foz do Iguaçu para 2014. Nós temos aí algumas emendas, alguns recursos também provenientes do próprio Ministério da Saúde, que nós estaremos aí adquirindo aparelhos, né, e mobiliários novos para algumas unidades de saúde, bem como também a inauguração de alguns postos de saúde, como o do próprio Morumbi, já com estrutura, mobiliário novo, equipamentos novos. E nós vamos começar esse ano de 2014 aí com as reformas, né, das unidades de saúde. Essa foi Letícia Canete Lima, secretária de Saúde de Foz do Iguaçu, falando sobre a preparação dos setores de urgência e emergência da saúde pública para este final de ano e também algumas previsões de investimento para o próximo ano. CBN e o plantão da Rota Policial. 5 horas e 53 minutos, vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública na região de fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN, da área de segurança pública. O destaque fica para a ação do grupo tático da Polícia Militar no cumprimento de uma prisão